nasce eu contemplo as maravilhas de tuas mãos. O vento sopra sussurrando que tu és o Deus da criação. Eu descobri que nada sou sem ti, contigo andarei. Senhor, eu quero ser pra sempre teu. Quero habitar em tua mão que me sustém. Aonde quer que fores, eu te seguirei. Serei assim, lembrar de mim sem merecer.